desta saudade louca e beijar a tua boca e de te ver. Amor, agora que te vi senti firmeza, e nesse teu olhar tenho certeza que você me ama e meu coração reclama, meu amor. Brigas foram brigas, passado foi passado, venha ficar ao meu lado, sentindo os lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. A carroça. Denise, também já por aqui marcando presença. Ela não perde uma. Saudade. E aí, Antônio? Cadê a búfala? Jamaica prestação. Você não deixa na mão. Aí o parceiro Maracanã, ele que é o rei da Gurijuba, já tem aquele passeio aqui. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse é o Tiro Chapéu. Tá bem com a gente, meu parceiro Jamaica. Aí da Carroça Festa. Alô, Jamaica. Você é velha guarda, viu? Da época do Açude Maguari. Preciso encontrar de uma vez. Carroça da Saudade. A carroça. Queres tu saber por quem mandou e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Mando só para saber. Saudade. Com saudade. O coração vivendo a Deus, que aqui um dia vai te ver. Minha admite. Carroça da Saudade. Queres tu saber por que mandar e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Mando só para saber que além das mãos chamo você, que existe sem paz. A onda agora é a carroça. Com coração vivendo a aqui no recreio. Vem amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa de um beijo, a quentura de nosso suor. É. Eu sei traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. Que amor em forma de canção. Mais um sabadaço aqui no recreio. E a Luciosa de volta aqui pra vocês. E o maestro detonando aquela saudade, pai Diego. Alô, Clay Alves. Bora, vereador, bora, vereador. Aqui. Vem, amor. Vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é. Também já por aqui meu assessor. Aí o parceiro Mickey. A doçura gostosa de um beijo. Juntamente aí com a Joyce. Aí a sua esposa Joyce. Eita coisa boa. Sim, você me faz inspiração. Em cada verso uma emoção. Aí o DJ Cabeção lá de Tucuruí. Que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. E amor em forma de canção. Direto do túnel do tempo. Como eu preciso te amar, meu grande amor. O show da carroça. Você no coração. Uhul! Como eu preciso. amiga Lúcia. Aê, Lúcia! Também a nossa comitiva, Carroça é Festa. Sempre aqui do lado. Bora, Patrícia, bora pra cima. Minha querida Cris. Alô, Cris! A saudade rolando aqui no recreio. Aí os guardiões da saudade também já na área. A nossa equipe panelinha de Lúcio. Paulinha chegando com a gente. Vamos lá, é a carroça aqui. Saramanha. Bora, assessor, bora pra cima. Alô, recreio. Já faz tanto tempo que você se foi. Eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paixão. Nem sinto vontade de comer. Eu vejo você e outros homens. Sinto a tua presença em meu viver. Eu não vejo a hora de você voltar.

já fiz de tudo pra te esquecer. Mesmo assim te imploro, amor, volte logo, por favor. Vem por fim nesta minha dor. DJ Toninho. Eu já tentei me convencer que não devo amar você. Já fiz de tudo pra te esquecer. A luxuosa carroça da saudade. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Lúcio Campos. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer. Aí o nosso vampiro de Lúcio lá de São Isabel, já por aqui. Para o Anderson, o papai do ano. Agora ele acertou. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei. Também a nossa comitiva de Benevides, já marcando presença aqui. Simão! Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Isso, me rapaz. Deixa assim. E aí? Meu amor é demais. Vem-te embora, vem-te embora. Recreio já tá super lotado. A dona da noite só começando. De noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. A gente, direção da casa, avisa. Aí pede pros garçons pra não colocarem mesa no salão, viu? O salão é pra dançar. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Eita, recreio, pai dela. Olha, eu me vejo no fundo dos teus olhos azuis. Saudade. Cada vez mais me aprofundo na harmonia de um blues. É muito apavulado, vou te contar, viu? Minhas estradas são encruzilhadas. Bora, Darlan. São batalhas perdidas. O Darlan original é do distrito. Minhas bravuras, minhas desventuras cicatrizam feridas. Três. E jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. E jogo nos dois lados da vida. Me encontro entre o fogo e o céu azul. Me vejo nosso parceiro Clay Alves, o nosso eterno vereador de Ananindeua. Ele tá pra cima hoje, bora pra cima! Bora, Clay! Tica, me encontro a nossa carroceira de luxo. Entre o fogo e o céu, já tá aqui. Céu azul, me vejo dos teus olhos de blue. Carroça da saudade. DJ Toninho. Meu bem, outra vez volto a te escrever pra dizer que eu não te esqueci, que amanhã mesmo irei te buscar. O nosso espetacular já na área, é diretamente lá de Sori. Eu nem percebi. Alô, espetacular! É tão difícil sem você aqui, como eu preciso, meu bem. É o nome da emoção lá em Sori. Pois você é minha doce amante. Meu grande amor, não te esqueço um instante. Pois você é minha doce amante. Oh, nossa carroça da saudade chegou, chegou, chegou. Aí o parceiro Edivaldo, aí o covarde da família, o nosso bar, aí de Ananindeua. Meu bem, outra vez volto a te escrever pra dizer que eu não te esqueci, que amanhã mesmo irei te buscar. Já passou e eu nem percebi. É tão triste sem você aqui, como eu preciso, meu bem, te amar. Ei, Patrick. Meu grande amor, não te esqueço um instante. Aí, Patrick. Estou aqui a cantar aquela canção que juntos fizemos à beira-mar. Era meu o teu coração. Havia a chama do amor que era a vida do nosso querer. Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida. E ao me amar prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Tá bem com a gente a nossa grande amiga Cleide. Aí o Elson. Aí o o casal de Águas Lindas. Vai passear aqui no recreio. Hoje eu estou aqui a cantar aquela canção que juntos fizemos à beira-mar. Era meu o teu coração, havia chama do amor que era a vida do nosso querer. Você se entregou pra mim como se eu fosse o dono da tua vida, e ao me amar prometeu um amor eterno sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido nas noites à beira-mar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar. Aí a Miriam Pamplona. Bora, menina, vem te bora pra cá. Quais as estrelas que correm. Vem te bora que tá só começando aqui. Sabadão aqui no recreio. É a dona da noite. Aqui. Se você soubesse como estou sofrendo, se você soubesse que esse sofrimento vai me enlouquecendo, que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver. Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. Se você soubesse como estou vivendo, se você soubesse que a minha vida já não vale nada, que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver. Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. Olha, eu estou chorando, mas sei que meu pranto não vai parar minha dor. Olha, eu queria tanto lhe dizer baixinho palavras lindas de amor. Aí o parceiro Jay Cabeção, diretamente lá de Tucuruí, tá enchendo a cara aqui. Bora, Cabeção! Dale, Toninho! Se você soubesse como estou vivendo, se você soubesse que a minha vida já não vale nada, de alguém que já não quer me ver. Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. Olha, eu estou chorando. Lembrando a galera que amanhã, nesse domingão, vamos estar de volta na Via Show, né? Agora sim, é pra valer. Repá mais uma vez. E após o repá, todos os caminhos levo para a Via Show. E até 7 da noite ninguém paga ingresso, viu? Eita coisa boa! Olha, eu estou chorando, mas sei que meu pranto não vai parar minha dor. Lúcio Campos, na cidade. Saudade. Luxuosa carroça da saudade. Aqui o primeiro lugar é o povo que diz. Minha paixão, não consigo viver assim, tão distante de quem tanto eu amo. DJ Toninho. Minha paixão, quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Dá-lhe, Toninho! Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Amo, amo, amo, como eu te amo. DJ Toninho. Sou louco, louco, louco de amor por você. Dança, gatinho, dança. Parceiro boy, taxista, diretamente lá do Juruna. Também a nossa comitiva, a mais nova comitiva, a equipe Parelina de Luxo. Essa galera tá direto aqui. E claro, também a comitiva Carroça Festa. Minha paixão. Segura. Não consigo viver assim, tão distante de quem tanto eu amo. Minha paixão, a carroça. Muita falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. A carroça da saudade. Amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Vamos lá, filho. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão com aquele olhar. Primeiro lugar. De quem não viu. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? E a saudade rolando. Será que eu vou? Aí daqui a pouquinho já tem o nosso espetacular. O Franzinha também. Já aí o Tom Máximo. Aí o quarteto se forma. Você me deu. E olha, gente, a hora que bater a broca. Você dá um chega ali no quiosque, ali o Tacacá da Pará. Aí você encontra aí, vou te contar, viu? Uma chapa mista. O meu pensamento. Vou te contar, de primeira qualidade. Olha que bater a broca, faz igual o Marcelo, dá um chega lá. Aqui. Quero ser seu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento na Antônio, mão. Para Antônio. Eu sou seu fã. Para Antônio. Uma Pepsi, vai. Jamaica prestação. Esse não deixa na mão. Só de vez em quando. A carroça da saudade. Jamaica, bora pra cima, Jamaica! Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede,

parceiro Kleber. Você não sai da. O homem da quinta do uísque. Tá chegando o aniversário do maestro, viu? E ele já tá no apoio. Como você fez a minha cabeça? Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Agora a sua saudade é de luxo. Grande empresário Ginaldo. Olha o caqueado. Bora, Josinha. A luxuosa da saudade. Como é que é? Bora, assessor, bora, assessor. Venha cá bailar, venha cá bailar. Vem bailar a cumbia do Tupinambá. Venha cá bailar, venha cá bailar. Vem bailar a cumbia do Tupinambá. E gosta de rebolar. Dá dois passos adiante que eu vou te ensinar. Aí os guardiões da saudade também. Foi formosa e gosta de. Ela tá em peso ali, valeu. Dá dois passos adiante. É a comitiva da Guanabara. Essa nova cumbia é boa até demais. É a nova cumbia do Tupinambá. Essa nova cumbia é boa até demais. É a nova cumbia do Tupinambá. Parceiro Andrezinho também aqui do lado. Para aqui. Carreira solo, Andrezinho. De novo. Epa, epa, epa. A carroça. Aniversariando hoje a nossa grande amiga Raíssa, ela que é maninha do Romário e ela que veio comemorar em alto estilo hoje aqui na Luxuosa. Aí Larissa, parabéns menina, felicidade. Aquele arbolito, onde está escrito, tu nombre é mio, tu nombre é mio. Aquele arbolito, onde está escrito, tu descendo na manha aqui. A Carroça da Saudade. Búfalo do Marajó. Orgulhosamente, Marajoara.